Olá. Servir a Deus tem as suas responsabilidades envolvidas quando nos colocamos como servos de Deus. E, obviamente, fazemos isso porque Ele nos coloca nessa condição, Ele nos mostra que devemos servir a Ele. Mas isso tem responsabilidades, responsabilidades que nem sempre a gente entende de uma forma correta. Precisamos aprender sobre isso e como conciliar essas responsabilidades com as nossas próprias limitações, as limitações pessoais, e mais, como essas limitações elas vão mudando ao longo da nossa vida. Tem épocas que somos mais vulneráveis, tem épocas que somos mais expostos a ameaças, a perseguições, e outras questões que podem limitar o nosso serviço a Deus, até mesmo nas diversas fases que vêm com a idade, conforme vamos adquirindo esta experiência da vida, né? Como muitos preferem se referir à medida que a velhice vai chegando, essa palavra de que muitos tentam fugir, né? A ideia da velhice como um termo feio, né? Mas o fato é que um bom servo de Deus, ele tem consciência a respeito do seu papel, o papel que ele tem a cumprir. Ele procura aprender a respeito disso. E nós vemos que na vida de Josué não foi diferente. Nós estamos aqui entrando agora numa a grande segunda parte, né? Toda a primeira parte do livro, que a gente designou aqui como parte sangrenta. Essa parte agora vira uma página, literalmente falando, vira-se uma página e vira-se uma página na vida de Josué. Isso é bem interessante. Então, esse servo de Deus agora precisa parar e ouvir o que Deus tem a dizer. Deus tem coisas a dizer para ele, considerando suas responsabilidades e as limitações a que ele chegava naquela época da sua vida, àquela altura dos acontecimentos. Então, nós vamos aqui entrar no capítulo 13 de Josué e vamos ler os versículos 1 a 5. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: "Você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Esta é a terra que resta. Todas as regiões dos filisteus e dos jesuritas, desde o rio Sior, próximo ao Egito, até o território de Ecrom, ao norte. Todo esse território considerado cananeu abrange a região dos aveus, isto é, dos cinco chefes filisteus, governantes de Gaza, de Asdod, de Ascalon, de Gate e de Ecrom. Resta ainda desde o sul toda a terra dos cananeus, desde Ara dos Sidônios até Afec, a região dos amorreus, a dos gibeus, todo o Líbano para o leste, desde Baal-Gad ao pé do Monte Hermon até Lebo Hamate." Consciência de um servo de Deus é o que a gente vê em foco aqui nessa passagem. Consciência dos próprios limites. É muito importante essa consciência, consciência que as pessoas têm muitas vezes dificuldades em lidar. Muitos tentam, como está muito em moda hoje em dia, né? Tentam superar os seus limites, né? É uma bandeira muito atual. As pessoas tentam fazer isso muitas vezes por meio de esportes radicais, cumprindo desafios, muitas vezes arriscando a própria vida até para mostrar que podem superar certos limites. Eventualmente as pessoas podem fazer isso, podem superar os limites naturais, normais, podem investir um tempo enorme da sua vida para isso, sacrificar muitas vezes a própria saúde e outras tantas coisas, outras tantas prioridades para superar tais limites. Enfim, não cabe aqui também a gente fazer uma digressão muito grande a respeito disso, mas o fato é que é muito importante essa consciência, consciência dos próprios limites. Josué estava velho, é assim que o texto começa nos informando. Sendo Josué já velho. Isso é um fato, é uma constatação. Aqui, feitas as contas aí, pelos especialistas, comentaristas, os intérpretes que fazem as contas, e nós podemos olhar um, olhar outro e ver qual que fez a conta mais certinha, o que a gente acha que está mais de acordo com a realidade. Mas parece que aqui tudo indica que Josué tinha algo em torno de 95 anos de idade, o que quer naquele tempo, quer nos nossos dias, é uma idade avançada, uma idade em que muitas das funções físicas já não cumprem o mesmo desempenho satisfatoriamente, como a gente sabe. Os músculos estão mais fracos, a vista, os órgãos internos, a audição, dentes, enfim, você pode fazer uma lista bem grande. É claro que estamos falando aqui de uma época onde você tem menos poluição, você tem uma alimentação mais saudável, uma série de coisas assim, mas também não tem recursos da medicina como tem hoje. Então, é uma coisa quase que se contrapõe à outra e quase que dá um equilíbrio. 95 anos é bastante, é velho, é idoso, e o texto está dizendo isso. E essas limitações físicas, elas são reais. Muito do que Josué podia fazer na sua juventude, ele não vai fazer agora. Muito do que ele podia fazer na meia-idade, ele não vai fazer agora. Então, essa é a questão aqui. Há também questões relacionadas à mente da pessoa. Claro que a mente pode ser renovada de várias formas, procurando mantê-la, né, ativa, mas a memória se desgasta, etc., né? O fato é que Josué está com essa idade e Deus considerou essa idade de Josué. A gente vê aqui uma concordância de Deus em relação à idade de Josué, né? O versículo 1 diz que, sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho. Ou seja, Deus está dizendo para ele: você está velho, Josué. Quando Deus diz, é porque é uma consideração. É uma consideração real, né? É alguém que sabe o que está dizendo. E por que que Deus está agora se voltou para Josué nesse tom, com essas palavras? Deus não está dando agora. Deus usou isso como introdução para suas novas instruções, para coisas diferentes que ele vai falar. É porque é necessário ter, em primeiro lugar, uma visão realista de si mesmo. E Josué, embora sendo velho aqui, poderia ser vítima daquela cultura, não se sabe bem na época, né? Na época certamente não tinha os extremos como a gente tem hoje, né? Os extremos em que você tem velhos, pessoas idosas, tentando viver como jovens, tentando se vestir como jovens, tentando se comportar como jovens, tentando fazer as coisas que os jovens fazem numa espécie de luta contra a idade física. Isso é uma tendência já há algum tempo que nós temos na nossa cultura, na cultura do mundo em que nós vivemos. Nós vemos aí as pessoas se esforçando para colocar o seu botox no rosto, mesmo pessoas que não têm tanta condição financeira, muitas vezes fazem um esforço para que a sua aparência, pelo menos na opinião dessas pessoas, se mantenha jovem. Obviamente, isso não surte, na maioria das vezes, pelo menos, um resultado adequado, um resultado satisfatório. Muitas vezes é um resultado desastroso, mas mesmo quando o resultado seria um resultado, digamos, considerado bom, ou seja, a pessoa conseguiu ficar com uma cara de jovem mesmo, o fato é que isso é extremamente artificial e estranho. É muito estranho você saber que aquela pessoa tem 60, 70 anos e o seu rosto está tão esticado e tão cheio de aditivos ali, e de consertos e de acessórios diversos, que você tem a sensação de que não tem um ser humano exatamente ali diante de você. Por outro lado, no outro extremo, você tem as pessoas que adotam uma espécie de velhice inútil. Ou seja, não, eu já fiz tudo o que tinha que fazer, a minha parte já está terminada, a minha parte já está acabada, eu já fiz minha parte, então agora não me cabe mais nada, ninguém venha me incomodar, eu quero colocar meu chinelo aqui, meu pijama, no máximo eu vou pescar, aí no caso dos homens, né, as mulheres, sei lá o quê, ainda tem essas posturas de um tipo muito específico de aposentadoria, não que a aposentadoria não seja legítima, né, diante do tempo trabalhado, etc. Estamos falando aqui de uma pessoa que para tudo, né? Para de ser útil ao mundo, à vida, para de cumprir com o seu papel. E vamos aqui considerar, o papel diante de Deus é o mais importante. Josué tem um papel aqui diante de Deus. Ele está velho, está idoso, tem seus limites. Mas era preciso ouvir novas instruções, começando por entender que ele está velho, começando por ter esse entendimento, entendimento realista. A vida com Deus é assim, ela respeita e valoriza as diversas fases da vida. Um jovenzinho que crê em Deus, ele tem que se comportar como um jovem, ele tem que respeitar aqueles que são mais velhos que ele tem que estudar, ele tem que se preparar para a vida adulta, depois, mais tarde, ele tem que entrar numa fase de trabalho, de estar trabalhando, de começar um relacionamento com alguém com quem ele ou ela, né, ali vai se casar. Tem que desenvolver, aí vem a fase madura, a fase adulta, madura no sentido de adulto, depois caminhando para uma maior maturidade e assim por diante, até chegar na velhice. Quando falamos de vida com Deus, cada fase dessas, ela tem características próprias e Deus, ele sabe perfeitamente o que cabe para cada um em cada fase da sua vida. Nós precisamos ter esse entendimento. Consciência dos próprios limites é algo que Josué precisava parar ali, ouvir a voz de Deus e ter entendimento a respeito. Além disso, ele precisava, juntamente com essa consciência dos próprios limites, a consciência da extensão da obra. Porque uma coisa é o teu limite, uma coisa é o que você pode e deve fazer, aquilo que você é capaz de fazer, aquilo que Deus espera de você, aquilo que Deus muitas vezes ordena que você faça. No caso de Josué, recebeu ordens, ordens específicas. Agora, independente de você, do que você vai fazer, de como você vai fazer, em que tempo e etc., a obra como um todo, a obra é maior do que você. A obra ela tem mais detalhes e mesmo que ela não tenha diretamente a ver com você, estamos falando da obra de Deus, tem aspectos da obra que, não diretamente, mas de alguma forma, nós estamos envolvidos e Deus tem algo que ele requer de nós. Vamos entender isso, analisando aqui quando Deus diz para Josué: ainda há muita terra para ser conquistada, Josué. Veja, o que é o tempo de Deus, né? Deus estabeleceu uma tarefa para Josué, como a gente sabe. A gente começou lá no primeiro capítulo. Josué é designado como um sucessor de Moisés, aquele que foi habilitado, foi capacitado, foi designado para entrar ali na terra prometida, liderando o povo de Israel, e todas as batalhas, todos os momentos importantes, desde a travessia ali do Jordão, a circuncisão, a celebração da Páscoa, a disciplina que foi necessária, a obediência em todos os aspectos que foi necessária. Havia uma tarefa a ser cumprida, aquele território que foi dado numa aliança deveria ser ocupado. Quando chegou a velhice de Josué, aqui nós podemos dizer que seu papel estava cumprido, mas podemos dizer que não, o papel não estava cumprido. Bom, isso depende, de como nós vamos enxergar as coisas aqui. Se nós entendermos que a responsabilidade cabia única e exclusivamente a Josué, que a gente vai colocar, se vamos colocar nos seus ombros, a responsabilidade de ocupar integralmente o território dado por Deus, então ele falhou terrivelmente aqui, como se diz hoje, falhou miseravelmente nesse sentido. Mas parece que Deus não está fazendo nenhum tipo de repreensão aqui a Josué, nem aqui, nem anteriormente. Você viu que não há essas repreensões. Parece que o que Josué fez é o que cabia a ele como indivíduo, e veja que tem um sincronismo aqui. Josué chega a um tempo na sua vida em que liderar as batalhas, liderar comandantes, estratégias de guerra, ações drásticas, movimentações para um lado e para o outro. Com os exércitos e vai volta lá para o acampamento, toda essa agitação e tudo isso, agora não é mais o momento e, na verdade, não é mais necessário, porque, de fato, como a gente já comentou, o povo de Israel ocupou o território numa boa parte na parte central ali, a Serra Central, um pouco ao sul, um pouco a leste, um pouco a norte, isso pensando todo lado ocidental do Rio Jordão. E do lado oriental, como você sabe, as outras 2,5 tribos que já estavam instaladas lá, embora alguns vizinhos ainda estivessem por ali também, mas o fato é que não havia mais ameaças a Israel, ao povo de Israel, ameaças à sua ocupação. As tribos, a partir daqui, poderiam prosseguir ocupando a terra, ocupando segundo a divisão que foi estabelecida por Moisés, algo que a gente vai ver daqui em diante no livro de Josué sendo cumprido. Ou seja, como que essa divisão que foi estabelecida lá atrás, ela foi, como ela aconteceu na realidade, né? E de fato. E bem, as condições estavam aí para que isso acontecesse. A terra estava em condições, para ser ocupada, e isso aconteceu certamente dentro do tempo de Deus, dentro daquilo que Josué podia oferecer como ser humano. Acredito que ele deu o máximo de si. Acredito que ele foi alguém que viveu intensamente e dedicou a sua vida, nesse aspecto, a que a Israel chegasse no ponto onde chegou, no ponto onde estamos aqui agora, no capítulo 13. Agora, tem a obra de Deus, como eu disse, ela é maior. Ela não é aquilo que um pode fazer, que os dois podem fazer, que uma nação pode fazer. A obra de Deus é a obra que ela é realizada por muitos meios. E veja que Deus estabeleceu um território, que ia além, como o texto deixa claro, né? Um território que ia além desses limites que Israel havia conquistado, havia ocupado. E se você olhar, né, a gente não vai fazer aqui toda uma aula de geografia, a gente até comentou sobre esses limites. Aqui é o comentário que é feito no capítulo 13. Em parte ele é semelhante, em parte ele acrescenta, muda alguma coisinha, mas a ideia aqui é mostrar que do território a ser ocupado ficou faltando o litoral, que ainda estava ocupado pelos filisteus, que não eram cananitas originários, eles não eram descendentes de Canaã. Os cananitas originários, ao que tudo indica, habitavam ali com eles, mas tinham sido dominados pelos filisteus, povo difícil, que a gente sabe que veio a causar muitos problemas para Israel, esses filisteus. Você vê que ali ao sul, ou seja, no sentido do Egito, é mencionado ali um rio que provavelmente não é o Nilo, mas um afluente do Nilo. Não estamos muito longe aqui, mas podemos falar certamente da fronteira com o Egito. Israel não chegou até lá. Olhando para o norte, você tem o Líbano, a oeste, e você tem a Síria a leste. É o Líbano ali mais, do lado litoral. E avançando um pouquinho, em seguida a Síria, já ali para os lados do Monte Hermon, tudo lá, tudo isso ao norte. Ali tem partes aonde não foram ocupadas e lugares para onde se refugiaram alguns daqueles que foram derrotados, nas batalhas, com Israel. Esse povo foi ficando ali, é território que caberia a Israel por herança, né, dada por Deus, tanto esse ao norte, tanto o território dos filisteus lá no sul, são vários territórios que estão aqui. Deus mostra, Deus dá o mapa para Josué, Deus diz: olha, seja realista também nesse sentido. Você chegou até aqui, mas tem coisa para ser feita, tem coisa para ser feita, e Josué, ele vai ficar sabendo que ele tem ainda uma participação daqui para frente, mas é uma fase diferente, é uma outra etapa, São outras atitudes que têm que ser tomadas, e o seu papel de fato não é mais o do líder comandante dos exércitos que vão ali atacar. É um papel de fato diferente, mas é importante ele entender que o tempo de Deus, a obra de Deus, e ter consciência dessa extensão, se localizar em tudo isso, se localizar no meio daquilo que Deus está fazendo. José precisava saber o quanto estava por fazer, mesmo que a sua responsabilidade mudasse dali em diante. Trazendo para nós um pouquinho, o Evangelho não é assim também? O Evangelho, se você olhar, há muito por fazer. Se você olhar mesmo o que cabe à igreja hoje neste mundo realizar, quais as responsabilidades da igreja em termos coletivos, você vai ver que é muita coisa. Há muito por ser feito, sempre. Há muita gente que não foi alcançada. E isso não precisamos pensar em povos distantes. Sim, há povos distantes, mas há povos próximos, há vizinhos. Há muita gente por aí que precisa ser alcançada de alguma forma e estão recebendo informações truncadas a respeito do Evangelho, um Evangelho distorcido, um Evangelho falsificado, um Evangelho misturado com tudo quanto é coisa, e não estão ouvindo a palavra da salvação. Há muito por fazer individualmente, coletivamente. Individualmente, as responsabilidades são diferentes. Uns vão ser Josué, outros vão ser algum general ali, outros vão ser o soldado, não importa. O que é importante é saber que há essas responsabilidades e elas realmente são diferentes. Nós devemos ter consciência. Devemos ter consciência a respeito da fase da vida em que estamos. Qual é a fase da sua vida? Você é jovenzinho? Você é um jovem adulto? Você é um adulto de meia idade? Você é casado, você tem filhos, você não tem, você tem autoridades sobre a sua vida, você é autoridade sobre a vida de alguém, você está envelhecendo, que fase do seu envelhecimento você está? O que isso te limita? O que isso te traz, como bagagem, como experiência para agregar e cumprir novas responsabilidades? É bom que sejamos realistas. Precisamos ser realistas. Precisamos tomar o pé da nossa situação, saber em que ponto estamos. Muito bom. Não é só bom, é importante, é necessário. Devemos agir de acordo com essa fase, tendo em vista a enormidade da obra a ser realizada. Se somos jovens, talvez estejamos numa fase em que temos toda a energia, tudo. Estamos com todo o gás, como se diz. E nesse caso, há muito o que investir dessa energia no reino de Deus. Talvez já estejamos numa fase mais madura, em que necessitamos, como todos os outros, é claro, de sabedoria, mas talvez seja o caso de termos sabedoria disponível para ajudar os mais jovens. Aliás, essa é uma responsabilidade na igreja. Os jovens precisam de pessoas maduras, com quem se aconselhar, e eles precisam entender que precisam de conselho, porque senão vira uma bagunça, né? Mas o fato é que precisa entender responsabilidades e limitações ao mesmo tempo. Eu creio que esse é um grande equilíbrio, onde não vamos apenas tentar ser aquilo que não somos. O Evangelho não propõe isso. O Evangelho propõe que sejamos realistas a nosso próprio respeito, a respeito da obra que Deus tem para realizar, inclusive por nosso intermédio. Isso é maravilhoso. Nós sabemos que fazemos parte da obra de Deus. E o que nos cabe é entender esse papel e cumpri-lo da melhor forma possível. respeitando e entendendo a fase da vida em que estamos. Que Deus nos ajude a sermos servos assim. Que Ele te abençoe e te dê uma boa semana.